Deixa ver se o xilófono bem suave. De repente. Pera aí. Entendi. Aí eu tenho que apertar gravar, né? Aí eu tenho que apertar gravar? Como é que faz agora? Eu não sei. Cliquei no gravar. Como é que... Pera aí, rapaz, me embolei tudo aqui. Aperto gravar e faço o quê? Ah, foi mal. Só isso. Para gravar, só isso. Nada mais, só isso. Para gravar, só isso. E como eu solto? Só isso. Para gravar, só isso. Nada mais, só isso. Para gravar, só isso. E como eu solto? Só isso. Para gravar, só isso. Nada mais, só isso. Para gravar, só isso. E como eu solto? Para gravar, só isso. Nada mais, isso. E como eu solto? Para gravar, deixa só isso.